sabe o que quer. É mais ou menos assim. Se vai pra balada e não pega ninguém, no final liga pra mim. Não adianta chorar, dizendo que quer me ver. Já foi nosso tempo, se esse fosse bom, eu procurava você. Agora eu vou trabalhar e você fica assim. Enquanto toco a vida, você fica em casa pensando em mim. Agora escuta, meu bem, o que eu vou te dizer. Já foi nosso tempo, se esse fosse bom, eu procurava você. Não adianta chorar, dizendo que quer me ver. Já foi nosso tempo, se esse fosse bom, eu procurava você. Agora eu vou trabalhar e você fica assim. Enquanto toco a vida, você fica em casa pensando em mim. Agora escuta, meu bem, o que eu vou te dizer. Já foi nosso tempo, se esse fosse bom, eu procurava você. Não vou te procurar, vai se perder.